Menos jamais, pichote, mas vou contar aquele negocinho que fizeram lá. Ai, Vivi, vambora. Vamos lá. Eu vou. Segura aí. Por favor, me diz quem é você que me liga toda noite. Pelo menos diz seu nome, quero te conhecer. Só você, meu bem, me liga. Eu vivo tão abandonado. Quero alguém na minha vida, fica do meu lado. Me diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Será um prazer, que eu vivo tão carente. Vamos nós, eu vim não brincar assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece meu castigo. Fala de uma vez, tá apaixonada. Toda noite fica me excitando. Meu bem é uma tortura, toda sedução. Que loucura, acho que estou te amando. E bem de bem, meu bem, meu bem. Brinca assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Namorada. Solidão parece meu castigo. Fala de uma vez, tá apaixonada. Toda noite fica me excitando. Tortura, tanta sedução. Que loucura, acho que estou chamando. Fique bem de peça pro meu coração. Menos é mais, Pichote. Alô, Dodô. Vamos lá. Não podemos fugir disso nunca mais. Vamos lá. Espero que gostem, bebê. Ah, que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Nas ruas meu olhar fico a te procurar. A dor ainda está no meu peito. Me matou no casado de visão. Aquele beijo imaginar. Papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá. Aquela dancinha que eu te falei. Tem que respeitar a dancinha aí, bebê. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixem acontecer, e isso tudo me apavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de perder essa história. Você tem namorado, posso até tá ligado. Tenho que ganhar você. É mais do que deseja, muito mais que amor. Eu te vejo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que vou dizer, eu me estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Sabe quanto que eu estou sofrendo? Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. A melhor parte da música. Fica comigo. Me deixa ao menos te tocar. Entenda que ao meu lado é o seu lugar. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Quanto que eu estou sofrendo? Sempre que eu vejo ele do seu lado. Apaixonei pela pessoa errada. Sempre que eu apaixonei. Menos a mais, bichote, é isso aí. Vai, bebê! Que beleza.